Vem pra cá dançar comigo, coloca a mão no meu ombro. Faz de conta que somos um só aqui no meio desse grande encontro. Não sei o que viu em mim, mas por enquanto está valendo. Olha dentro do meu olho, diz pra mim que também está querendo. Maquiagem bem discreta, roubou a cena quando a vi. Levanta logo e vem pra cá e tente me fazer sorrir. Toda produzida com um vestido elegante. Me apaixonei à primeira vista naquele baile de debutantes. O olho dela parecia uma esmeralda olhando em direção a mim. A sua beleza não acaba. A mais bela, a mais linda, a mais perfeita, a mais tudo. Eu posso viver mais de 1000 anos e não verei ninguém melhor no mundo. Parece um sonho eu e você, mais perto do que eu pensava. Eu enlouqueço com seu perfume que vem a mim enquanto você fala. A sua mão parece coberta por seda, graciosa e carinhosa. Da minha festa é a princesa. Não quero que termine nunca essa música que a gente dança, porque logo eu vou pedir algo a mais do que uma esperança. Quero levar você pra dentro da minha vida e transformar essa mulher perfeita em minha companhia. Ela me pede 1 minuto pro toalete, que depois vai dar a resposta que a gente merece. As horas se passam e eu não vejo o seu retorno. Eu começo a te procurar premeditando o que levei em conta. Falei uma vez, mas você errou de novo. Eu tô rindo muito aqui, mas juro que é de falar. Nesse momento a sua princesa em algum carro acabou de entrar. Nesse instante está fazendo algo obsceno. Nem se lembra do seu nome, muito menos do que está fazendo. No caminho ao toalete, ela foi pega pelo braço por aquele tipo clássico, muito dinheiro e bom perto. Não precisou falar metade do que você disse. Só pegou na mão da faca que dele como te deixar aqui triste. Eu acho que dá tempo, eles ainda estão lá fora. E só porta a luva e pega logo sua pistola. Descarrega sua arma bem na cabeça dele. Mostra logo que manda aqui, que ela não passa de uma cadela. Você não aprende nunca a lição. Se tá atrás de alguém que preste, então não entre nessa perdição. Agora vai voltar pra casa e chorar calado. A mesma cara de bunda e quando fica magoado.